Gott für die Sonne durchziehen. Controle, o 3125 autoriza na sua mesa? Ael. 20218, 0026, mas é. Beleza, será necessário algum desejo, alguém que quiser dar comigo? bom dia, voo na 7 Sobrado. É o 300. Com o controle, grato, bom dia, bom trabalho, bom final de semana. Controle Salvador, muito bom dia, este é o passareiro 2227. Subir para o nível 180, está livre da restrição?